noite, descanso, paz, silêncio, magia, estrelas, melodias, estrelas, melodias, de segunda para terça, às 2 da manhã, na Antena Web. Acreditarmos em nós é fundamental em qualquer momento, mas essa importância é ainda maior em momentos difíceis. Carla Ávila apresenta-lhe, às segundas-feiras, pelas 22 horas e durante 60 minutos, Fala Coração, um espaço que alterna entre monólogos e diálogos consigo, ouvinte. Reflita e desfrute das músicas que, durante estes 60 minutos, o vão ajudar a refletir e, por que não, também a sorrir. Fala Coração, às segundas-feiras, às 10 da noite, na Rádio Antena Web, com Carla Ávila. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 21 horas, Ricardo Teodoro deixa-lhe Romantismo no Ar. Romantismo no Ar. Todas as segundas-feiras, às 21 horas. Aqui, na sua Antena Web. You. You make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. Baby, gonna get a lot of me. Ooh, baby, gonna get a lot of me. She goes, Gigi, Jojo, la la, let's go, Geronimo. Say, say, so, so, la la, let's go, Geronimo. Gigi, Jojo, la la, let's go. Yeah, I'm breaking. The laughter and the tears. está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Now all my days have Cause I'm a victim of your love, love, love, love, love. Favorita, 3 horas da mais pesada dance music mundial. Tenderware, aos domingos às 2 da manhã. Quem disse que os domingos eram para descansar? Sonar, um instrumento usado para captar sons, também pode ser um programa de rádio. Sonar é o espaço radiofónico na antena web em que pingamos o mundo em busca de conhecimento, sempre através de ondas sonoras. Sonar, às quartas-feiras, às 5 da tarde, com Nuno Miguel, na antena web. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7h30 da tarde. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. It makes my body right. You're doing it, you're doing it right. When you turn up the kick, it feels just like a hit. It's pumping through my veins, I fall right back in love again. My thoughts are running wild, it's gonna happen tonight. You got the music, you know I got the fire. We can set the floor on fire. There's nothing to place. Can someone please remind me where the hell we are? Another night, I feel it come to life. How could this go so far? The life I love is the one I lead. It gets crazy, but that's fine by me. 'Cause I don't see the day when I'll run all night. But I've got to say there's no other way. 'Cause I'm having the time of my life. Bring back memories of so many days that have gone. I look back and smile at those forgotten miles and laugh at all that went wrong. What I am is what I want, and I'll be this way till I'm dead and gone. 'Cause I don't see the day. There's no other way. 'Cause I'm having the time of my life. For me, that's all I need. To live away. To live away. I feel. I never knew, I guess.

antena web. Sintoniza-te. Don't stop. gonna come through. Uh-oh. It's on like everything goes. While I'm out living to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't come in high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life come a humming then we hit brain. We be beating with the bell, we get insane. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and beat you home, love, show me how you do. I wanna shut down the clown with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. I am a wild one, break me. Saddle me up and let's begin. Running with wolves and I'm on the prowl.